Estamos começando aqui o primeiro episódio, episódio zero, na verdade, episódio piloto desse podcast que ainda não tem nome, né? Mas calma, vamos começar aqui do começo, Caio Gasparetto. Muito boa tarde, você tá bem? Boa tarde, eu tô ótimo. E você é o host agora, é isso então? Ah, é isso. A gente tá mudando, novos horizontes, a gente cada dia surpreendendo um pouco mais. Beleza, então explica aí pra mim e pra galera como é que vai funcionar essa brincadeira. Então, eu e o Caio, a gente conversou aqui, a gente tá com ideia de um novo projeto, a gente quer fazer um podcast semanal, pra ficar mais claro, a gente vai gravar toda terça-feira, e a ideia é soltar toda quarta-feira, então vai ser um podcast semanal que a gente vai falar tudo que rolou nos últimos 7 dias, então é um papo descontraído, mais um jogo rápido aqui, eu e o Caio, a gente também vai chamar o pessoal do Camisa 23 pra gravar com a gente, vai ser meio que um elenco rotativo. E a gente vai trocar ideia sobre o que rolou na semana. Hoje a gente já tem a pauta, tem assuntos interessantes que eu sei que o pessoal adora comentar. Todo post que a gente coloca lá no Instagram, no Twitter, Facebook, o pessoal já... Ah, o Harden não sei o quê, isso aí é que é habilidade e tal. Então já temos assunto. A gente ainda tá trabalhando no nome, no final do podcast eu vou falar pra vocês sobre isso. E vamos trocar uma ideia aí, Caio. Bora? E o mais importante é... A nossa meta é ficar entre 15 a 20 minutos, ou seja, é bem diferente do que a gente costumava fazer antes com podcasts mais longos. Essa outra pegada a gente está tentando ficar entre 15 a 20 minutos, então vai ser um desafio para a gente também, porque a gente gosta de falar, como vocês sabem. Valendo! Vamos lá, primeiro assunto. Caião, memorial de Kobe Bryant. Eu estava na praia, não assisti, infelizmente. Claro, eu assisti depois, todo meio que cortado, mas eu queria ouvir de você, que com certeza assistiu do começo ao fim. Como foi, velho? Conta pra mim e pro pessoal aqui. Então, foi na última segunda-feira, né, dia 24 de fevereiro. Cara, foi uma experiência bem diferente do que eu tava lidando antes, né, porque pra quem não sabe, eu torço pro Lakers há muito tempo, o Renato me conhece pessoalmente, então assim, ele sabe o quanto que o Kobe é importante pra mim. Eu tenho camisa do cara enquadrada no meu quarto, enfim. No começo foi um grande pesadelo para lidar com tudo aquilo, assim. Principalmente aquelas imagens do Staples Center com as pessoas levando rosas, bolas de basquete, tênis, enfim. Aquilo lá foi um verdadeiro pesadelo. Mas depois de que o tempo passou um pouquinho, e no último dia 24, que foi na verdade uma celebração, né? Foi assim que a Vanessa chamou o evento, né? Uma celebração à vida do Kobe e da Diana. Então eu consegui assistir, claro, ainda me emocionando muito, chorando um monte e tal, mas eu consegui assistir olhando por essa outra perspectiva, sabe? Por ter sido impactado pelo Kobe e olhar isso de uma maneira feliz, porque antes eu olhava sempre pelo lado triste, pela tragédia que foi, pelo impacto que foi. Claro, a filha dele também estava envolvida, várias outras pessoas ali, companheiras de time dela, pais, enfim... eu acho que foi muito legal, foi muito emocionante mesmo, foi um baita evento. Eu gostei muito de ver o Michael Jordan, ele discursou durante 10 minutos e as lágrimas não pararam de escorrer pelo rosto. Eu tava até cobrindo meio em tempo real ali no Twitter e eu fiquei bastante emocionado com a presença do Jordan e com o discurso dele. Eu falei, Jordan, apareça mais vezes porque nós precisamos de você, assim, aparecendo publicamente. É uma pena... o que reuniu, né? O fato que reuniu todas essas pessoas. Mas foram discursos maravilhosos do Jordan em si. Teve a piada que ele fez com o meme dele chorando, né? Que todo mundo deu risada. Bom demais, né? O discurso do Rob Pelinka também foi incrível. Ele falou um monte, deu várias histórias e proporcionou várias perspectivas do Kobe pai, do Kobe marido, do Kobe amigo, né? Que eles são muito amigos. O Rob Pelinka é general manager hoje do Los Angeles Lakers e foi agente do Kobe Bryant a carreira inteira. Então, assim, foi um evento muito legal. É uma pena o que levou todas essas pessoas ao Staples Center naquele dia. Mas acho que foi a melhor experiência que eu tive desde o falecimento do Kobe, que foram, claro, tempos muito difíceis, né? A Vanessa é forte demais, né, velho? E acho que foram os dois principais tópicos. A Vanessa mostrar o mulherão que ela é e o Jordan, que some dos eventos de basquete, também fala sobre isso. É legal a gente poder sorrir um pouquinho, chorar junto com eles também durante esse evento, né? Deu pra sentir um pouquinho de felicidade, não só a tristeza. E principal assunto da semana, Caião. James Harden e Giannis Antetokounmpo. Vamos dar uma resumidinha rápida aqui. Rolou uma brincadeira no draft do All-Star Game que o Antetokounmpo, na última escolha, acho, do elenco titular, ele falou, vou pegar alguém que passa a bola. Tava entre Kemba e Harden, aí ele pega o Kemba. Aí, um tempo depois, o Harden deu uma deu uma entrevista falando que, ah, mas eu tenho mais assistência que o Kemba Walker, não sei o quê, eu Não, faço gol que o assim. próprio Giannis também. Sim, eu tenho mais assistência, sim, eu sou um cara que dou assistências e eu não sei se foi exatamente assim, mas eu gostaria muito de ter 2 metros de altura e não precisar ter habilidade, só sair correndo e enterrar. E o Antetokounmpo respondeu faz pouco tempo, ele foi bem, né? Bem calmo nas palavras, bem sucinto, ele respondeu, ah, ele acha o que ele quer, eu tô aqui pra jogar basquete, eu volto pra casa tranquilão e tudo bem, tá tudo certo, eu não vou ficar aqui trocando xingamentos, trocando elogios fofinhos com o Harden. Então é só pelo que, né, o que gerou toda essa discussão foi o fato do Harden falar, ah, o Antetokounmpo não tem habilidade, o que, pelo amor de Deus, né, um cara de 2 metros e 10 de altura, falar que ele não tem habilidade é sacanagem, velho. Daquele tamanho, só de conseguir bater bola entre as pernas, eu já acho um absurdo. Óbvio que o Antetokounmpo, se ele quiser, ele sai correndo em terra, óbvio que ele consegue. Mas, cara, ele tem aquele tamanho, aquela habilidade, aquela velocidade, braço gigantesco. E eu acho que foi meio uma... Pro Harden, uma disputa de ego, né? Ele escuta todo mundo falando de, ah, o Harden não passa a bola. Ah, o Harden é isso, o Harden é aquilo. Todo mundo criticando o Harden o tempo inteiro, ele só solta um pouquinho pra se aliviar e eu acho que é mais de, ai, vocês ficam falando só de mim, só de mim, só de mim, o cara só sai correndo em terra, o que não é uma verdade, né? A gente sabe muito bem. Sabe qual que é o meu ponto? Eu fiquei extremamente decepcionado com os dois nessa briga. Nessa briga não, né? Nessa discussão, nessa troca de farpas, assim. Porque, assim, o James Harden e o Giannis Antetokounmpo entendem suficiente de basquete pra saber que os dois estão errados. Vocês estão falando bobagens. Porque é óbvio que o James Harden passa a bola e é óbvio que o Giannis também não é só físico. É óbvio que tem muito, muito de habilidade no jogo dele. Inclusive, ele mostra isso pra gente todos os jogos, né? Contra o Hornets, domingo, ele deu um up and under ali, que foi incrível, o desenvolvimento nos arremessos dele, enfim. É, eu acho que os dois estão errados, começou como uma brincadeira do Giannis, que foi ali no momento de descontração, no draft do All-Star Game, então todos os jogadores já, praticamente todos os assuntos do All-Star Game, eles já vão numa pegada mais descontraída, e foi uma piada, claro. Não é 100% verdade o que o Giannis disse, eu também não concordo com o que ele falou, mas foi uma piada, o Harden também sentiu um pouco e acabou falando... Aliás, a entrevista inteira dele é bem interessante, eu concordo com muita coisa que ele disse, mas essa frase em si de não precisar de habilidade para fazer o que o Giannis faz, como se ele fizesse só isso, aí ele errou e errou rude. Essa é a minha opinião. Mas, no geral, eu fiquei decepcionado, porque os dois sabem muito de basquete para ficar falando essas coisinhas rasas, sabe? Exato. Outra coisa que rolou essa semana, e eu logo pergunto pra você. Desculpa, eu não Lá consigo vem. Falar sobre isso sem dar risada. Lá vem. Ó, imagina assim, ó, situação hipotética. Seu time tem um espaço no elenco. Aí você faz um Super treinamento. Super hipotética. Super hipotético. Finge que não existe esse assunto. Aí seu time faz um treinamento em dias seguidos aqui com Dion Waiters e J.R. Smith em 2020. Quem você escolheria, meu querido amigo? Fala não, pra mim. Se a minha vida estivesse dependendo de um dos dois, eu escolheria o Dion Waiters. Porque ele não cometeria... Eu acho, né? Eu espero que ele não cometeria um erro infantil como o J.R. Smith cometeu no jogo 1 das finais de 2017, eu acho. Não lembro agora. Putz, sou ruim pra datas. Pergunta, mas, enfim. É óbvio que a gente tá falando da situação do Los Angeles Lakers, que depois de ter dispensado o Troy Daniels, tem uma vaga no elenco. E as principais opções são J.R. Smith e Dion Waiters. É claro que o meme é automático, né? A piada já vem pronta. Mas eu acho que o Lakers não tem, assim, pressa. Isso, óbvio, claro, já saiu na imprensa americana. Mas, assim, nenhum desses dois caras são a primeira opção do Lakers. Isso é claro. Tanto é que se fossem, eles já teriam assinado com algum dos dois. É, e nenhum dos dois também vão suprir ali as necessidades que o time mais precisa, né? Eu acho que o nome ideal pra mim seria... O Mo Harkless, que é um cara alto, consegue jogar na 3 e na 4, consegue marcar 3 e 4. Você vê o Lakers tendo muita dificuldade para marcar o Kawhi Leonard, por exemplo. É, mas ele está preso lá no New York Knicks e aparentemente ele não vai sair, não vai rolar rescisão de contrato. Então o Lakers está meio que tentando atirar para onde está disponível, entendeu? É óbvio que nenhum dos dois é interessante, é empolgante. E não vai resolver o problema também. Não é nenhum dos dois que vai garantir o título ou que vai colocar o time na final. Mas acho que é o que está disponível também, né? É óbvio que o meme vem pronto. É, quando a gente fala sobre esses dois jogadores, o Tim Hardaway Jr. nem parece tão ruim assim, né, velho? É, pois é, você reclama de barriga cheia aí, mano. Ele até parece um bom jogador quando a gente fala sobre isso. E mês de fevereiro também, que acabou faz 3 dias, a gente tem uma surpresa extremamente agradável, que foi o Jason Tatum, que depois do All-Star Game, até um pouquinho antes, cara, tá comendo a bola. Vou falar aqui pro pessoal que tá ouvindo, os últimos jogos dele, o número de pontos, 32, 33, 36, 41 contra o Lakers, 28 e 39. Essa sequência tá insana e pelo visto não vai parar e vai pra sempre essa sequência do Jason Tatum, né? É, as médias dele em fevereiro, né? Foram 12 jogos, médias de 30,7 pontos, 7,9 rebotes e 3,2 assistências. E aí vem um tópico que foi o próprio Jaylen Brown que falou isso em uma entrevista, né? Que o Jason Tatum já chegou em nível superstar e que o restante do Boston Celtics tem que correr para chegar nesse mesmo patamar. Eu acho que ele vai ser eleito o melhor jogador de fevereiro. E eu fico bastante satisfeito em ver o Tatum tendo esse ano de recuperação, porque o ano passado dele foi muito pior do que esse ano, levantou uma série de dúvidas aí na carreira dele e ele tá calando todo mundo. A bola de três tá com muito aproveitamento e eu gostei também do momento em que isso aconteceu, né? Durante a lesão do Kemba Walker, ele realmente apareceu no momento que precisava e tá chegando realmente nesse nível de superstar. E lembrando que hoje, né, dia 3 de março, ele tá completando 22 anos de vida, é aniversário dele. Então, assim, tem uma carreira inteira pela frente na NBA, né, o que é assustador por quanto que ele já joga. Insano, insano. E também para finalizar um pouquinho aqui, já partindo do final do podcast, a gente escreveu que Bucks e Rockets até ontem tinham as maiores sequências de vitórias e agora as ativas são do Pacers e Clippers, que tem 4 cada um. Bucks e Rockets tinham 6 vitórias. Bucks perdeu pro Miami Heat em Miami e o Rockets perdeu pro Knicks, né? Foi em Nova York o jogo? Foi em Nova York. E o Heat foi o primeiro time a ganhar do Bucks 2 vitórias em cima do Milwaukee, que só tem 9 derrotas na temporada até agora. Então é só pra gente atualizar vocês cada semana de os times que estão quentes, os times que estão mais frios. E o que teve mais na semana? Didi foi decisivo também na semifinal da NBL, que é a Liga Australiana. NBL, que é a Liga Australiana. Didi e o Sidney Kings na semifinal, de um lado, né? E do outro tem o Cairns Taipans, que é o time do Scott Machado. Fácil nome, esse nome. Nome é um pouquinho desafiador. Mas, enfim, o time do brasileiro Scott Machado também. As duas séries são melhores de 3 e as duas séries estão indo para o jogo 3. Então, se o Sidney Kings e o Taipans, que eu vou falar Taipans abrasileirado mesmo sem problemas, se os dois times ganharem, a gente tem uma chance de ter um embate brasileiro aí na final da NBL, a Liga Australiana. O Didi, médias de 12 pontos, 10 pontos por jogo na temporada. Scott Machado, 16 pontos por jogo, 7 assistências por jogo. Aliás, o Scott Machado foi votado como MVP eleito pelo público. Não é a votação oficial, mas eleito pelo público, olha só, para quem não sabia disso, que informação interessante. Ele é filho de brasileiros, né, mas ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele joga pela seleção brasileira quando ele é convocado, né? Mas olha só que bacana, os brazucas lá dominando na Austrália. Que mais aqui que a gente separou para citar? Shake Milton, baby! voando no Philadelphia 76ers com as lesões do Ben Simmons e Joel Embiid. O Shake Milton fez 39 pontos contra o Los Angeles Clippers nesse último domingo, dia 1, dia 1º, né, no caso. Maior marca da carreira, 14 de 20 nos arremessos, 7 de 9 do perímetro. Para quem assistiu esse jogo, foi uma loucura. E para quem não assistiu, você já consegue imaginar que isso não é algo que nós não vemos todo dia. Mas também para fazer jus aí ao Shake Milton, os últimos 3, 4 jogos ali, ele tá colocando ótimos números aqui, teve jogo de 17 pontos, de 20 pontos, de 19 pontos, então assim, um herói improvável lá em Filadélfia depois das lesões. E pra gente fechar, temos o Bradley Beal, fala pra nós a situação do Bradley Beal aí, que tá meio, né, chega a dar um pouquinho de dó. Nossa, pra você ter ideia, nem tava programando falar isso no podcast, hoje um seguidor perguntou se eu prefiro John Wall ou Bradley Beal atual, e eu comecei a pensar, o John Wall de 2 anos atrás, antes de se machucar, comecei a pensar, né, o quanto o John Wall tá conseguindo não, né, porque o Wizards é muito ruim, mas o quanto o John Wall tá chegando no tamanho do John Wall, o quanto o Bradley Beal tá chegando no tamanho do John Wall agora que ele tá machucado e que ele tá conduzindo o time do Washington, né, velho? Ele tá com média de 30 pontos na temporada, ele fez dois jogos seguidos, foram seguidos, não foi? Os de 50 pontos. Foram noites seguidas ainda, não foram só dois jogos seguidos, foi tipo segunda e terça, entendeu? Foi dia 23 de fevereiro e 24 de fevereiro, contra Chicago e Milwaukee. O cara meteu dois jogos de 50 pontos, né? Na semana passada também teve um de 42 contra o Utah, mas o Milwaukee é muito ruim, esses três jogos que eu tô falando... Milwaukee é muito ruim não, né? Washington é muito ruim, isso aí não dá pra falar isso. Os três jogos que eu falei, de 53 pontos, 55 e 42, o Washington perdeu os três. Então, cara, é a mesma situação, o John era muito bom e o time não engrenava, agora o Bradley Beal tá comandando esse time, mas também, né, é pífio, mas é algo que tá acontecendo durante semanas, é pra isso que serve esse podcast aqui, pra gente atualizar todos vocês dos principais tópicos. E não tem como não falar do Bradley Beal. E só pra encerrar, você que tá ouvindo nessa quarta-feira, ontem teve estreia de Everaldo Marques. Será que foi boa, Caio? Ontem o EV na não rua, sei, o Sixers Caio, e Lakers. O Caio do futuro vai ter essa resposta pra vocês, porque no momento da gravação ainda não rolou. Mas com certeza vai ser ótimo, com certeza. Chega lá no Twitter que com certeza vai ter alguma coisa falando. Chega de papo por hoje? Chega, tem só... Exatamente, final? Exatamente. Então, ó, você que escutou até aqui nosso podcast expresso, que vai ser a partir de agora, eu quero a sua ajuda. A gente tá num embate, a gente tá pensando em dois nomes aqui pra esse podcast e a gente quer que vocês ajudem a gente. Vocês que são os ouvintes do podcast, a gente quer que vocês escolham o nome, vocês deem a sua sugestão. Então, vai até nosso Twitter agora, vai até o nosso Instagram e fala esses dois nomes que eu vou passar pra vocês agora. Vapo, né? Vapo é uma surpresa, é algo, mano, rapidinho ali, ó, o podcast Vapo, então Vapo NBA, pô, já aconteceu, você nem viu, já passou a semaninha, já resumimos. E também tem Dois Palito, né, eu acho que todo mundo conhece, é uma expressão que significa algo muito rápido. Ah, vou ali fazer aquilo ali rapidão, Dois Palito. Então, a gente tem esses dois nomes, se você também tiver algum nome genial, só, nossa, tal, esse nome é muito bom. Mas tem que ser genial mesmo, porque quando a gente tava mudando de nome pro Camisa 23, o que teve de sugestão ruim, pelo amor de Deus. Então antes de você mandar, você pensa, é ruim? Pensa um pouquinho, porque se for ruim, você nem manda. É isso, e esses são os dois que a gente mais gostou, a gente quer que vocês participem desse processo, porque são vocês que vão escutar o podcast, vocês que vão estar nesses 15 minutos com a gente por semana, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola, sei lá para onde, vocês que vão estar ouvindo a nossa voz, então a gente quer a participação de vocês, demorou? Muito obrigado, Caio, até semana que vem, meu velho. Valeu, Rê, até semana que vem, e só para fechar também, a ideia do podcast é justamente essa, manter algo expresso, entre 15 e 20 minutos. A gente vai conseguir manter aqui na primeira semana, estamos aqui agora com 18, mas a ideia é essa. É óbvio que a gente tinha mais coisa para falar sobre todos esses temas, mas é pensado, é tudo isso, a gente está tentando estruturar. E eu tenho certeza que se você ouvir isso toda semana, você vai ficar por dentro de um monte de coisa que você deixou passar, ou então que você não tinha dado a devida atenção, e a gente está aqui para reforçar. Então, em uma ou outra ocasião especial, a gente pode fazer um podcast um pouquinho maior e a gente analisa as coisas um pouquinho mais a fundo. Mas isso é tudo pensado. A gente quer trazer mais conteúdo em menos tempo e trazer esse vapo aqui, esse resumão em dois palitos. Fechou? Não esquece de mandar sugestão. Tamo junto.